3539 na escuta do controle. Então, 3520, estou autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento 220 graus, 052. Alinha decolada no 0, Sena 3520. Então, 3520, decola 224, seu controle em 119.8. Agora controle 19.8, já volta para 3520. Salvador, boa noite, Strip 5329, estabilizou o localizador, tem um campo azul. 5329, ajuste altímetro 10 no meia, livre pouso, pista 10, vento no meia 0 grau, 039. 5329. Trip 1329, solo 30, livre direita, chame solo 121, 1. Livre na direita, solo 121, 1. Boa noite, passaredo 2228, 2 milhas do Outer Market. Passaredo 2228, livre pouso, pista 0, o vento 200 graus, 032. Pouso livre 2228. Passarei 2228, solo 34, livre direita, chama em solo 121, decimal 1. 211. Torre Salvador, bom dia, Gol 9085, ponto esperando zero, próximo. Gol 9085, estou autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 042. Autorizado a alinhar e decolar 10, Gol 9085. Gol 9085, decolar 243, estima controle 119, decimal 8. 198, bom dia. número 3-0. Torre Gol Aurora 61, boa noite. Siga. Papel Guarulhos, nível 340, inicial. Sete.